Trabalhando com antes de, depois de. Siga o exemplo. A gente paga a conta antes ou depois do cafezinho? A gente paga a conta depois do cafezinho. 1. A gente toma aperitivo antes ou depois do almoço? A gente toma aperitivo antes do almoço. 2. Você toma cafezinho antes ou depois da sobremesa? Eu tomo cafezinho depois da sobremesa. 3. O prato principal vem antes ou depois da entrada? O prato principal vem depois da entrada.